Banda 007, Trio das Aparelhagens. Vai, confessa logo o que veio fazer aqui. Foi comprovar que eu ainda estou ruim, sentindo a falta do seu beijo, do seu corpo. Saber se ainda falta muito pra que eu fique louco. É que a saudade não consigo segurar. Eu te amei de um jeito tão singular. Não me faz bem também essa separação. Vim te falar que ainda dói tanto esse meu coração. Santo Maranhão, vem amor. Quero te ver com a equipe lá de Te Ama em Porto Santo Maranhão. Quero você. Trio das Aparelhagens. Vai, confessa logo o que veio fazer aqui. Foi comprovar que eu ainda estou ruim, sentindo a falta do seu beijo, do seu corpo. Saber se ainda falta muito pra que eu fique louco. É que a saudade não consigo segurar. Eu te amei de um jeito tão singular. Não me faz bem também essa separação. Vim te falar que ainda dói tanto esse meu coração. Santo Maranhão, vem amor. Quero te ver com a equipe lá de Te Ama em Porto Santo Maranhão.